Sejam bem-vindos ao 10 Web, o podcast em português sobre desenvolvimento web. O nosso convidado de hoje é Luís Charmento e vamos falar com ele sobre Machine Learning. Obrigada, Luís, por teres aceito o nosso convite. Antes de começarmos, queres apresentar-te? Sim, é boa ideia. Pronto, eu sou o Luís, como vocês sabem, eu já ando nestas coisas há algum tempo, já acho que já me posso considerar assim um gajo um bocado mais sénior. Tive 4 anos na Amazon, em Seattle. Trabalhei em 2 equipas diferentes, uma que era a equipa de pesquisa, o Search, o motor de pesquisa da Amazon. Mais recentemente trabalhei numa equipa que estava a desenvolver a experiência de compra via Alexa, ou seja, como é que tu fazes a compra via voz, como é que compras coisas via voz. Foi um trabalho bastante diferente. Antes disso estive na Portugal Telecom, no Sapo. Acho que ajudei a arrancar talvez aquela que foi a primeira grande equipa de Big Data em Portugal, a primeira grande equipa de Analytics em Portugal, foi no SAP, no Portugal Telecom. Fizemos trabalho muito interessante, especialmente nos analíticos da televisão do Mel, foi muito giro isso. Antes disso tive doutoramento, várias coisas de investigação nas universidades. Antes foi um percurso mais académico até essa altura, com alguns saltos, algumas empresas por curto tempo. Estive na Google um bocadinho também, coisas essencialmente na área da investigação, na área de processamento de linguagem natural e um bocadinho na área de machine learning, essencialmente isso. E já estão quase 20 anos. O tema deste episódio é precisamente machine learning. Gostamos muito deste tema e por isso decidimos dedicar um episódio a ele. E talvez o primeiro ponto a definir seja o que é machine learning. E já agora, há alguma boa tradução para o português? E comparar isso com a inteligência artificial, processamento de linguagem ou outros termos que estejam a ser usados? É bom estares a falar nisso, que eu acho que é muito importante tentar explicar bem o que é que são cada um destes conceitos, se bem que alguns destes conceitos têm alguma fluidez, movem-se um bocadinho no tempo, ou seja, à medida que o tempo avança, o significado deles muda um bocadinho, mas é importante fazermos essa distinção. Machine Learning, o termo em português poderia ser aprendizagem automática, ou aprendizagem por máquina, ou aprendizagem mecânica. A aprendizagem automática talvez seja o termo mais conhecido, mais usado na tradução. O que é que consiste? Consiste numa coisa que eu acho que é engraçada e que é fácil de explicar se nós não entrarmos logo nestas definições muito abstratas, que é, nós, como programadores, ou quem programa computadores, durante muito tempo sempre pensou que a forma de programar um computador era escrever explicitamente as regras de execução de um programa. E, portanto, quando eu queria resolver um determinado problema, quando eu queria construir um programa para resolver um determinado problema, tipicamente o que se fazia, o que se faz ainda em muitas situações, é escrever um conjunto de regras que executam uma função, que têm pré-condições e que têm resultados. E, portanto, o trabalho de um programador era essencialmente aquele de pensar nas regras, escrever as regras e depois garantir que o programa executava conforme as regras que tinham sido planeadas. E isso funciona quando estamos a falar de sistemas relativamente simples, ou de sistemas que podem ser de compostos em subsistemas simples, não é? Aqui há uma noção muito engraçada, que eu acho que também é uma terminologia importante, que é a terminologia do complexo versus o complicado, não é? Portanto, a programação que eu acabei de elencar serve para resolver sistemas que são complicados, ou seja, sistemas que, apesar de terem muitas regras, podem ser compostos em caixinhas pequenininhas. Cada uma delas tem um funcionamento que pode ser descrito por regras relativamente simples. Claro que depois, quando colocamos estas caixinhas todas umas nas outras, encaixadas umas às outras, temos um sistema complicado, mas nós sabemos montá-lo e desmontá-lo. Um motor de um automóvel é, por assim dizer, um sistema complicado. Já uma célula é um sistema complexo, porque tem muitas interações, ou um organismo já é um sistema complexo, tem muitas interações, não é? É muito difícil explicar o seu funcionamento e explicar o estado em que está. E, portanto, quando nós passamos de tentar programar sistemas complicados para tentarmos programar sistemas complexos, e aqui já começamos a fazer uma certa ligação àquilo que é a inteligência artificial, que no fundo está associada a resolver problemas que nós consideramos complexos, problemas para os quais é necessária a inteligência humana. Quando nós passamos então para este universo de tentar programar sistemas complexos, tentar escrever as regras, ou pedir a um programador que escreva as regras todas, torna-se muito difícil, porque nós não sabemos as regras, nós podemos não conhecer as regras todas, ou podem ser muitas, que torna-se impensável eu linkar essas regras todas, ou não é prático linkar essas regras todas. Um exemplo, que talvez ajude a ilustrar esta noção de aprendizagem automática. Imaginemos que eu quero escrever um programa que identifica em imagens que nós estamos a recolher, identifica a presença de um determinado objeto. Por exemplo, podemos imaginar que estamos a tentar identificar, imaginem, uma linha de separação de lixo. Temos muitos objetos que vêm no lixo e agora quero identificar, por exemplo, garrafas de plástico. Okay? Imaginem a variedade de garrafas e o estado em que elas venham, que é possível que podem vir nessa linha de montagem. É uma variedade enorme. E, portanto, nós próprios teríamos muita dificuldade, nós engenheiros teríamos muita dificuldade de escrever as regras todas que identificavam, digamos, a sequência de pixels ou a forma dos pixels e as cores e tudo o que pudesse ser uma componente, pudessem ser características visuais que tivessem na imagem para dizer isto aqui é uma garrafa de plástico, ou que é um objeto de plástico. Pronto, estamos a entrar numa gama de problemas para as quais a solução, se nós quisermos criar um programa, nós não vamos ser capazes de escrever as regras todas, mas temos forma, ou queremos criar uma forma de que essas regras sejam aprendidas, sejam descobertas. E é aqui que entramos no domínio do machine learning. Machine learning, essencialmente, eu se calhar usei aqui um exemplo bastante mais complexo do que aquele que poderia usar, podem ser exemplos mais simples de classificação, de situações mais simples, mas eu acho que isto é muito mais ilustrativo, que é pensar no machine learning como uma forma diferente de programar. A aprendizagem automática é uma forma de criar programas de computador em que, em vez de explicitamente estarmos a dizer quais são as regras de execução de um programa, nós vamos fazer com que o computador, ele próprio, aprenda essas regras, tendo em conta exemplos daquilo que é a execução ou é a função que nós esperamos que ele desempenhe. Pronto, isto é uma forma muito genérica de explicar o que é machine learning, mas eu também acho que é a forma mais natural, que não é nada místico. Consiste em quase uma versão mais evoluída daquilo que nós entendemos que é programar computadores. É programar os computadores não para executarem as regras explicitamente que nós definimos, mas programá-los para eles próprios encontrarem regras que executam a função que nós queremos. Faz sentido isto assim? Acho que tentei explicar aqui de uma forma muito aberta, sem grandes detalhes técnicos, mas acho que para quem está habituado a trabalhar com computadores e quem é um programador de computadores, acho que isto desmistifica um bocadinho a ideia do que é o machine learning. Os outros termos que falam são termos que têm alguma sobreposição, e têm sobreposição essencialmente porque para resolver determinados tipos de problemas nós temos de recorrer à aprendizagem automática. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Falaste no termo processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é um termo que inclui uma catrefada de coisas. Tudo aquilo que nós consideramos que é executar ou perceber ou processar linguagem, texto, que é escrito, que é o que foi escrito a pensar nos humanos, que foi escrito por humanos ou que foi escrito para ser lido por humanos. E, portanto, o processamento é escrito em uma linguagem que é considerada natural, porque é a linguagem que os humanos naturalmente falam, não é? Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem natural, é a nossa linguagem que nós usamos dia-a-dia. E, portanto, isto inclui bastantes tarefas. Pode ser uma tarefa tão simples como identificar o idioma de um texto. Temos um texto em português, temos um texto em inglês, temos um texto em francês, queremos dizer, este texto está em português. É uma tarefa de linguagem natural, de processamento de linguagem natural, uma coisa tão simples quanto isso. Como coisas muito mais complicadas, como, por exemplo, encontrar respostas a perguntas que nós tínhamos e encontrar as respostas em texto. Ou, tendo uma determinada frase, que é uma pergunta, perceber que é uma pergunta e depois tentar encontrar a resposta para essa pergunta. Ou ainda mais complexo, mais complicado que responder a perguntas, é fazer perguntas. Fazer a pergunta certa no momento certo. Portanto, tudo isso são tarefas que têm a ver com o processamento de linguagem natural e que incluem muitas, muitas, muitas, muitas tarefas. Muitas tarefas, há muitas coisas que podemos estar a falar. Desde o mais simples, como vos disse, coisas tão simples como identificar o idioma ou identificar se há erros ortográficos, até à compreensão total do texto escrito. E, mais uma vez, como a linguagem é um domínio tão complexo, mais que complicado, é complexo, nós não sabemos as regras todas pelas quais se estabelece a comunicação entre os seres humanos, não é? É muito difícil dizer quais são as regras. Nós temos algumas regras gramaticais, temos algumas regras sobre como é que se constrói a linguagem, mas o diálogo em si, esta conversa, está a seguir regras que são difíceis de definir, não é? Quer dizer, nós aqui entre nós não conseguimos definir aqui um conjunto de regras. Quer dizer, se o Luís disser isto, então a resposta terá de ser esta, não é? Quer dizer, isto é muito complicado. Contudo, por ser muito complicado, não é? É que nós, para resolver certo tipo de tarefas que estão associadas à linguagem, temos de recorrer não à programação por regras explícitas, mas à programação por machine learning, por aprendizagem automática. E é por isso que esta noção de aprendizagem automática está sistematicamente associada a quase tudo. Porque como cada vez mais temos programas de computadores, ou temos a vontade, temos como objetivo automatizar através de computadores certas tarefas que são complexas, nós temos quase invariavelmente de recorrer ao machine learning. O outro termo que tinhas falado, acho que foi inteligência artificial. Esse ainda é um termo mais vago, que inclui uma série de coisas, inclui, por assim dizer, tudo aquilo que nós achamos que para a sua execução, todo tipo de automação, vou pôr assim, todo tipo de automação informática, que, para o qual nós achamos que, para se conseguir, nós necessitaríamos de um nível de inteligência semelhante à inteligência humana. E a inteligência humana tem muitos fatores, e também ela própria é difícil de definir. Mas pronto, ser capaz de ouvir um som e identificar o que é esse som, se é uma palavra, ouvir um conjunto de sons de voz, identificar digamos, o que está a ser dito, perceber objetos em imagens, não é? E depois coisas um bocadinho mais genéricas. Aliás, ainda vou manter-me naquilo para a qual nós consideramos que é a inteligência humana, que é simplesmente até movimentar um robô, não é? Quer dizer, os movimentos de robô, o planeamento de um robô no espaço, é algo que requer bastante inteligência. Portanto, há aqui um conjunto de tarefas enorme, de visualização, de ver, de ouvir, de perceber texto, de responder, até de gerar a voz, esta voz humana, não é? Até de gerar a voz. E depois há outras coisas que nós tipicamente temos mais tendência para associar a inteligência, tipo coisas tipo jogar xadrez, não é? Só as pessoas inteligentes é que sabem jogar xadrez, ou jogar gol, não é? Há muito esta noção de que isto é inteligência. Sim, isto é um dos componentes da inteligência, mas, e portanto isto está muito associado a esta noção de inteligência artificial, ser capaz de jogar jogos que são jogados pelos humanos, mas a noção de inteligência artificial é muito mais abrangente, e portanto inclui todas as tarefas para as quais nós achamos que é necessária uma capacidade de processamento de informação e de tomada de decisão semelhante à de um humano, ou superior a um humano. Portanto, e apesar desta definição ser assim um bocadinho vaga, também acho que é aquela que ajuda a desmistificar um bocadinho o termo da inteligência artificial. Eu não gosto de usar o termo inteligência artificial, porque está a pôr demasiada ênfase em duas palavras cuja definição é difícil, de inteligência, é difícil definir inteligência, e artificial, também não percebo qual é que é o interesse da palavra artificial. O que nós estamos a tentar fazer aí é o que é que se procura quando se está a estudar uma das variedades da inteligência artificial, das muitas variedades, é automatizar uma função qualquer, automatizar um jogo, ou o comportamento de um jogo, automatizar a compreensão de texto, automatizar ser capaz de identificar objetos e imagens. Portanto, há aqui um grau de automatização, e portanto eu gosto mais de utilizar a palavra automatização e menos, ou automação, e menos a palavra inteligência artificial, apesar de ser aquela que é mais usada quotidianamente, para mim talvez com um peso excessivo e com aquela componente de que vêm as máquinas que nos vão dominar e que nós vamos ser dominados por estes seres artificiais que são construídos por nós, não é? Não sei se esta grande conversa fez sentido. Tentei desmistificar um bocado estas coisas, que eu acho que há muito esta tendência para criar muito hype em torno destes termos, mas eu tento sempre desmistificar tudo isto. Sim, e é importante esclarecer o que é cada um dos termos, que muitas vezes nós que não trabalhamos nesta área ouvimos só falar, e assim fica esclarecido o que é cada um destes termos. Olha, este não é um tema recente, pois não, pelo menos desde 2011, que existe em Portugal e em todos o LX Machine Learning Summer School, em que és um dos organizadores. Portanto, eu acho, se não estou enganado, a primeira edição até foi de 2010. Eu posso estar enganado, mas isto realmente, o tempo passa rápido. Eu acho que a primeira edição foi de 2010. E, acima de tudo, acho que apesar de eu aparecer como organizador, acho que o papel, o meu papel é mínimo comparado com o papel de outras pessoas que, tanto no início como agora, têm sido muito mais dinamizadoras. Portanto, antes de eu próprio falar um bocadinho sobre a iniciativa, queria deixar aqui uma palavra de respeito e de agradecimento até às pessoas que eu acho que têm puxado mais por esse evento, que sem qualquer ordem específica é o Mário Figueiredo, o professor Mário Figueiredo, o técnico, o João Graça, que neste momento se encontra no Nambabel, o André Martins, também que está na Ambabel, são dois investigadores de topo, aliás, três investigadores de topo portugueses nesta área, verdadeiramente incríveis. E depois, mais recentemente, temos tido a ajuda de várias pessoas que se foram juntando à organização ao longo do tempo. Temos o Ramon, temos o Fernando Batista, temos a Mariana, enfim, várias pessoas. Portanto, antes de eu falar de parecer que sou eu que sou o grande dinamizador, eu ajudei, colaborei e mantenho-me próximo da organização, e há outras pessoas que se calhar me estou a esquecer, mas de facto é uma organização que tem muitas pessoas e é assim que é possível criar uma escola como a LX MLS. Sobre ela, posso dizer algumas coisas. Posso dizer que este ano, na sua 8ª edição, já recebemos cerca de 500, mais de 500 candidaturas, ou seja, estamos a falar de uma escola que recebe um número de candidatos anualmente enormíssimo. Estamos a falar este ano, mais de 500 pessoas têm sido sistematicamente números nesta ordem que temos nos anos anteriores. Começamos muito pequenininhos, começamos com talvez, se não me engano, 100 candidatos, 120 candidatos. Agora estamos com uns valores que são completamente estratosféricos. É uma escola que tem como objetivo, ou que tinha como objetivo, puxar para uma área que não estava muito desenvolvida em Portugal há 10 anos, que era a área que cruzava o machine learning com o processamento de linguagem natural. Ou seja, digamos, havia vários grupos a fazer processamento de linguagem natural, muitos deles usando, quase todos eles usando técnicas que não envolviam muito a aprendizagem automática, ainda estavam muito no início, e o nosso objetivo foi criar uma escola de machine learning no tema de processamento de linguagem natural, porque era um tema que todos nós trabalhávamos, e juntar aqui dois aspectos que são importantes. Portanto, trabalhar o processamento de linguagem natural, que é fundamental para uma série de aplicações, e trazer conhecimento de machine learning, essencial para desenvolver estes tais sistemas que são complexos na área do processamento de linguagem natural, e portanto começar a criar massa crítica. Foi um esforço muito bottom-up, ou seja, não foi um esforço que foi organizado de cima para baixo por uma universidade, não foi. Nós sentimos que havia necessidade, também nós, que tínhamos estado a estudar no estrangeiro ou tirar doutoramento nestas áreas, retribuir um bocado. Ou seja, todos tínhamos tido bolsas, tínhamos sido apoiados pelas organizações cá em Portugal. Portanto, havia aqui a vontade de retribuir e de retribuir para as universidades, criando uma escola que, se calhar, muitas vezes conseguem imaginar que no âmbito de uma universidade, de uma faculdade, pá, há tanta coisa a acontecer que não é fácil criar cadeiras novas, não é fácil criar cursos novos, como imaginam, são máquinas muito grandes, muito pesadas. E nós, que tínhamos essa disponibilidade e vontade e energia na altura, decidimos puxar pelos contactos e criar um painel, criar um calendário que tocasse em alguns aspectos que nós sabíamos que não estavam a ser muito cobertos pelas universidades portuguesas. Foi assim que começou, e acho que isso foi importante, ajudou imenso muita gente a iniciar-se no machine learning, muita gente a iniciar-se no processamento de linguagem natural. Acho que posso dizer, fazendo as contas das pessoas que já foram formadas ao longo destas 8 edições, ou das 7 edições que já decorreram, podem imaginar que há uma média de 150 pessoas que todos os anos se inscrevem nesta escola, de facto participam em média, se calhar a média, se calhar já está mais próximo dos 200 ao longo destes 7 anos. Portanto, muito seguramente, passaram pela escola mais de 1.200 pessoas nestes 7 anos. 1.200 pessoas é uma loucura. Foi 1.200 pessoas, se calhar metade são portugueses, metade são estrangeiros, ou se calhar até mais estrangeiros, mas seguramente talvez 400 a 500 pessoas em Portugal, que nós ao longo de 7, 8 anos, conseguimos ajudar a formar na área de machine learning. Isto é mais do que qualquer universidade em Portugal. E, E portanto, tens. ao longo dos anos, diz. Só uma pergunta rápida. E tens a noção de quantas dessas pessoas é que efetivamente trabalham em machine learning neste momento ou depois de fazer esta summer school? Sim. Sim, posso assim, não te vou dar um nome exato, mas posso sim. Dizer-te que ao longo destes anos tenho visitado várias empresas, tenho estado em contato com várias empresas e há muitos grupos ou unidades de machine learning nessas empresas que nós sabemos que as pessoas começaram nesta escola de verão e muitas vezes não é, digamos, assim tão pouco frequente. Eu às vezes estar numa determinada empresa, visitar uma empresa e estar lá um grupo de, eu lembro-me de ti na escola de verão, tu eras um dos organizadores da escola de verão, foi muito importante para nós, foi assim que começamos por aqui e portanto de facto muita gente está a trabalhar na área de machine learning, muita gente pode não estar diretamente a trabalhar na área de machine learning, mas tem o background suficiente para perceber o que é que está a passar, para ir acompanhando os acontecimentos e temos muita gente que isso que é talvez mais visível, que começou os seus doutoramentos ou os seus mestrados já encaminhados nesta área porque passou pela escola de verão. Portanto, que foi uma coisa que, por exemplo, já no meu caso não foi assim tão simples. Quando eu comecei o meu doutoramento não havia muita tradição nestas áreas e, portanto, foi talvez um doutoramento mais difícil de arrancar, não é? Porque não havia muita massa crítica. Portanto, eu acho que pelo menos nesse ponto, a escola de verão e o trabalho dos organizadores, no qual eu me incluo, mas volto a dizer que uma parcela muito menor do que muitos outros, acho que talvez o maior benefício que a escola trouxe foi lançar uma série de pessoas nos seus estudos de mestrado e de doutoramento que de outra forma se calhar teriam tido mais dificuldade em arrancar nesta área e por aí ao mesmo tempo também chegar a algumas empresas e ter gente que estava a fazer engenharia, que estava a fazer digamos, um trabalho que não era de machine learning, pelo menos aquele primeiro arranque, não é? Aquela coisa de perceber ok, já estou a perceber o que é que estas coisas são, pelo menos conheço os nomes e sei o suficiente para poder estudar por mim próprio. Acho que nós isso aí conseguimos seguramente, e não é por acaso que, reparem, a escola de verão, esta escola de verão LX-MLS, é possivelmente a maior escola de machine learning, de NLP, do mundo. Portanto, é aquela que recebe mais alunos, é aquela que continuamente tem tido 200 pessoas ou 180 pessoas todos os anos, há 7 anos, e neste momento podemos orgulhar disso. Em Portugal temos a maior escola de machine learning de NLP do mundo. Falaste aí do processamento de linguagem natural e lembro-me que a primeira vez que ouvi falar de ti foi sobre o projeto Verbatim, que pelo que me lembro era um Sim. analisador de notícias portuguesas, permitia Sim, depois algum sim, tipo de filtro, sim, não é? Por exemplo. Nessa altura, pelo que me parece, ainda estaríamos mais na parte de extrair dados e algum processamento simples, digo eu, da informação. Se comparando com sim. Sim. Sim. hoje, se fosse hoje, até onde é que já conseguiríamos ir mais? O Verbatim foi um projeto muito engraçado que arrancou numa ideia partilhada entre mim e o Sérgio Nunes. Aliás, o Sérgio Nunes está na Faculdade de Engenharia. Aliás, eu, se bem me recordo, até acho que a ideia original foi dele. Ele estava muito a pensar neste género de trabalhos. E a ideia era fazer a extração de citações. Ou seja, no meio do texto, de notícias, nos títulos, há muitas vezes citações. Alguém disse qualquer coisa sobre qualquer assunto. E a ideia era começar a fazer um sistema que extraía essas citações e as indexava e permitia pesquisarmos só as citações. Saber, por exemplo, que, imaginemos agora, olhando para trás, José Sócrates disse qualquer coisa sobre qualquer coisa naquele dia. E nós tínhamos essas informações todas. Portanto, o projeto Verbatim era essencialmente este, de estar a recolher notícias. Portanto, tinha uma parte que era simplesmente, digamos, de recolha de informação. Portanto, era um robozinho que ia buscar notícias aos jornais. Na altura, ainda era tudo muito simples, os jornais não estavam todos quitados, cheios de proteções, portanto, na altura era muito mais fácil fazer certas coisas. Portanto, íamos buscar as notícias a uma série de jornais, extraíamos o texto da página HTML e depois tínhamos um conjunto de regras muito simples, escritas por nós, no início, para fazer a extração de identificação de o que é uma citação, o que é um nome, perceber que alguém disse alguma coisa e se calhar essa coisa só está um bocadinho mais abaixo na notícia, não está tudo na mesma frase, começamos a resolver um conjunto de tarefas de processamento da linguagem natural, que passavam pelo reconhecimento das entidades, das pessoas, passavam pela classificação do texto, que é um texto sobre que assunto, passavam pela extração das citações, muitas vezes as citações estavam partidas, e, portanto tínhamos de fazer aqui um esforço de ligação do que é que, por exemplo, se havia alguma referência de uma parte da citação a outra citação mais acima, outro pedaço de informação mais acima, fazer aquilo que se chama a resolução. E, portanto, tudo isto eram subtarefas deste sistema maior, que na altura era tudo relativamente manual e nós aos poucos, ao longo dos anos, fomos transformar um bocadinho mais, ou seja, estas funções eram programadas explicitamente, havia regras para extrair texto, havia regras para identificar nomes, e aos poucos, como isto se torna muito difícil de manter, e é muito difícil listar estas regras todas, fomos também com o conhecimento que íamos tendo e íamos aumentando acerca de machine learning, fomos transformando isto em blockings de machine learning. E portanto foi um projeto que posso dizer que foi engraçado, porque por um lado permitiu-nos todos evoluir do ponto de vista de machine learning, começamos com coisas muito simples, depois começamos a fazer coisas bastante mais sofisticadas, permitiu formar muita gente, ou seja, é um projeto unificador, portanto é uma aplicação que era clara, não é, quer dizer, é uma aplicação que tem interesse, porque levou-nos depois até que a Portugal Telecom via SAP quisesse suportar este projeto. É um daqueles bons casos em que há uma ideia que surge, digamos, avulsa na academia, como disse o Sérgio Nunes, acho que foi principalmente o autor dessa ideia, depois desenvolvemos isto juntos, e depois isto chamou a atenção da Portugal Telecom, via SAP, e a SAP acabou por financiar um laboratório na Faculdade de Engenharia que era dedicado a estas tarefas de extração de informação, e depois começaram a surgir vários outros projetos. Ou seja, portanto, foi muito interessante aqui este percurso. Começou com uma ideia muito simples, houve uma implementação também ela muito simples. Tudo isto permitiu que mais gente aprendesse, mais gente tivesse uma tarefa unificadora. Houve aqui um esforço de uma empresa, e depois, aliás, foi por isso que eu mais tarde até saltei para o SAP. Fiquei a trabalhar full-time no SAP, fiz a transição para a indústria. Este tipo de, ao fim e ao cabo, de blocos que fazem esse reconhecimento do que é o quê, como consolidar a informação e tudo isso parecem tudo módulos de um interesse fantástico para toda a gente que trabalha com texto em português, ainda para mais. Mas não é fácil encontrar na net nada que a gente possa fazer quase plug and play e ficar com esse tipo de funcionalidade para utilizar numa qualquer aplicação, não é? Sim, sim, sim. Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que isso leva-nos para vários caminhos. Leva-nos para um caminho que, a primeira coisa que acontece é que, se tu imaginares um ambiente de investigação em Portugal, de uma forma geral, tu tens muito pouca consistência de projetos, ou seja, os projetos não duram o tempo suficiente para deixar resultados duradouros e resultados que depois também têm de ser mantidos. Quando nós pensamos em software, não é? O software é uma coisa que envelhece. E quando se cria uma solução qualquer, uma dessas caixinhas, nós criamos essas caixinhas, só que as caixinhas depois tinham de ser mantidas e ser evoluídas. E é muito difícil tu teres um projeto contínuo ao longo de anos que permita ir melhorando não só o sistema do ponto de vista científico, que é aquilo que no fundo é avaliado, nós temos de publicar papers, não é? Temos de escrever coisas que para o qual é bom ter um resultado, ainda que o software possa ser todo martelado, não quer dizer que seja incorreto, mas também não está em estado para ser distribuído, para ser usado por outros, não é? E, portanto, para chegar a um ponto em que o software e os modelos são distribuídos, há muito trabalho de engenharia que, tipicamente, nós não temos largura de banda num projeto de investigação para implementar e manter, não é? Este é um problema, ou seja, quando tu vês projetos como os projetos que há de certas universidades americanas, por exemplo, estou a imaginar o trabalho de Stanford, eles têm imensas ferramentas disponíveis na internet para processamento de inglês e também para processamento de outros idiomas, mas, e eles disponibilizam isso, mas são projetos que estão a decorrer há muitos anos, e portanto têm sempre gente a trabalhar na parte de engenharia e na parte científica, e portanto existe essa estrutura. Em Portugal, Houve tentativas de fazer isso. Acabei por trabalhar num projeto, que é o projeto Linguateca, que decorreu durante bastantes anos, que teve um trabalho incrível, a investigadora Diana Santos, que liderava esse projeto, e que permitiu disponibilizar muitos recursos, exatamente para tentar suprir esta dificuldade de criar e manter esses recursos, e ter um projeto suficientemente duradouro para que seja, valha a pena investir em, ok, vamos fazer isto de forma que outros possam usar. Porque dá trabalho, dá muito trabalho. E, portanto, acho que melhoramos muito, melhorou-se muito, porque já há uma cultura de pôr as coisas no Git, não é? De pôr as coisas em código aberto, mas Eu diria que apesar de tudo, isso é recente, ou seja, não, são poucos os grupos de investigação que têm essa cultura aberta em Portugal há muito tempo, mas aliás, se calhar não há muitos. É tudo muito recente, pôr as coisas online e disponibilizá-las para que outros possam usar, é muito recente. E para além disso, também acho que há aqui uma questão que tem a ver com a cultura de engenharia. Não é trivial, do ponto de vista da engenharia, criar software que os outros utilizam. É preciso de haver muito trabalho de desenho e de manutenção e a criação tem, de criação de software, tem, o desenvolvimento de software tem de seguir determinados padrões, determinadas, digamos, normas mínimas de qualidade, que nem sempre estão, são digamos, normas, estão absorvidas pelos grupos de investigação, não é? Porque criar software não é assim tão simples, não é só fazer uma coisa que corre no meu computador e que me permite escrever um paper e depois não me estou muito preocupado com isso e está fechado, não é? Quer dizer, nunca mais olho para isso. Então, há aqui uma parte de engenharia que é preciso desenvolver. Eu acho que agora já temos isso, mas se calhar ainda estamos muito atrasados, já estamos 5, 10 anos atrasados nesse processo de sistematicamente disponibilizar soluções de software. Sim, eu ia dizer que também, e mesmo assim, não é também simplesmente dizer que, ok, vamos tornar isto um projeto open source e pronto, ficou resolvido todos os problemas do mundo, não é? Porque depois surgem as mesmas Sim, questões sim, sim. outra vez, é preciso manter, é preciso tudo isso, não é? Exatamente, exatamente. E esse é o problema, é que grande parte dos projetos que nós temos, grande parte, isso já toca depois, talvez, numa temática mais alargada, e que na área da inteligência artificial, ou nesta área de machine learning, é particularmente relevante, que é quase todos estes avanços que nós estamos a ver de inteligência artificial ocorrem, quer dizer, estamos a ver, há muita coisa que nós não vemos, mas aqueles que são mais badalados ocorrem tipicamente em organizações relativamente grandes, não é? Nós agora vemos os Googles, as Amazons, as Microsofts, a porem cá fora, os Facebooks a porem cá fora software e fazendo coisas incríveis. E isto é chave, porque quando nós estamos a trabalhar na área de inteligência artificial, nós estamos a trabalhar com coisas que são complexas, coisas que têm muitas partes, ou seja, quase tudo o que tu vês ou que estamos a ver agora, esta semana vimos aquela demonstração completamente incrível do Google Duplex, em que há aqui uma conversação. Aquilo não é uma inteligência artificial, aquilo são dezenas ou centenas de inteligências artificiais que estão ligadas umas às outras, que foram montadas, que foram desenvolvidas inicialmente independentemente por muitos grupos, por muitas centenas de pessoas, e portanto depois o pináculo, não é? Aquilo que é visível, a ponta do iceberg, é que é depois uma demo completamente louca como a que vimos. Mas quem diz isto, diz as Alexas, diz as Siris, diz até o próprio motor de pesquisa do Google, não é? Aquilo são dezenas de pedacinhos de inteligência artificial, a vários níveis, que foram montados e foram criados por grupos enormes, ao longo de muitos anos. E, portanto, isso é uma das coisas que eu acho que talvez se nós em Portugal teríamos pensado de uma forma diferente, que é como é que nós criamos massa crítica suficiente entre as universidades, porque não haverá talvez nenhuma universidade, nem nenhuma organização nacional que possa ter massa crítica suficiente para começar a operar próximo desse nível, do nível que nós estamos a ver, nos Facebooks e coisas desse género. Se calhar até a nível europeu não haverá muitas organizações que tenham a capacidade de operar a esse nível. E, portanto, como é que nós nos organizamos como país, como universidades ou como bloco, como comunidade, para poder começar, por um lado, a ter aquilo que tu falaste, que vocês falaram, esses componentes disponíveis para nós podermos usar, não é? Para processar o português, por exemplo, e que seja uma coisa mais acessível, que seja uma coisa que seja mantível por mais gente, e, por outro lado, para dar um salto ainda mais para a frente. E acho que isso é dessas coisas que são invisíveis na inteligência artificial ou nesta área, que é a quantidade de pessoas que é necessário para desenvolver sistemas destes. É uma loucura, é uma loucura. Não são 10 nem 15, estamos a falar de milhares de pessoas. Milhares de pessoas com muita formação, engenheiros muito qualificados, cientistas muito qualificados, para se chegar ao nível, depois nós vemos que parece que é fácil, mas que realmente só acontece em meia dúzia de organizações do mundo. Isso é engraçado. Pronto, estamos aqui a falar de machine learning, de ensinar as máquinas e tudo isso, e eu acho que elas nunca vão conseguir chegar a nós. Porque eu e a Ana e o Ricardo estamos aqui a rir, nós temos o nosso guião, e a minha pergunta a seguir era isto: vais ouvir o que é que eu tinha escrito? estou dando genericamente ao tema de machine learning, vamos ouvindo de alguns exemplos em grandes empresas. Provavelmente são elas que têm os grandes desafios. Os tais problemas complexos se enquadram com esta área. Sejam os Alexa, Siri, outros sistemas. Ou seja, exatamente aquilo que tu disseste há uns segundos atrás. Eu acho que as máquinas nunca vão conseguir adivinhar-nos uns aos outros os nossos pensamentos, quase aquilo que a gente estava a dizer. Mas isto para dizer o quê? Que pronto, realmente isto são sistemas que... Ou seja, sistemas que são interessantes para grandes empresas, para os desenvolverem e, normalmente, para resolver problemas complexos, também, provavelmente, para grandes empresas ou para muitas pessoas que os têm para resolver. E a questão aqui é onde é que isto se aplica em pequenas empresas, quer na parte do desenvolvimento, quer na parte dos problemas, dos desafios que possam ter para ser resolvidos. Olha, eu acho que fizeste uma boa pergunta, e acho que é uma pergunta que eu acho que é mesmo muito, muito importante nós pensarmos. Porque eu queria só fazer aqui um esclarecimento. Não é que estes problemas só sejam, digamos, procurados pelas grandes empresas, não é? Quer dizer, como uma oportunidade de negócio. Isso é verdade, mas não é só isso. É mais, só as grandes empresas é que conseguem desenvolver soluções para eles. Portanto, aqui o problema é um bocadinho. Há aqui uma nuance que é importante. É só quando se atinge uma determinada escala é que se consegue começar a ter possibilidade de os resolver. Portanto, mais do que só as grandes empresas é que têm o interesse económico em explorar, é não, só as grandes empresas é que têm a possibilidade de sequer tentar resolvê-los. E, portanto, depois já há um interesse económico que só está disponível a eles. E isto é muito importante porque, ao contrário de muitas outras tecnologias, ou acho que se calhar, em semelhança com muitas outras tecnologias, que nós temos mais facilidade de identificar, por exemplo, as farmacêuticas, não é, que desenvolvem fármacos, depois só eles é que têm e que só eles é que controlam o mercado, não é? Quer dizer, se houver aqui um fármaco, que é um fármaco que ajuda a combater o cancro, epá, quem tem o cancro paga qualquer coisa por aquele fármaco, como é óbvio, não é? E, portanto, nós estamos a entrar numa situação que não é muito diferente em certas áreas da inteligência artificial, que a tecnologia só vai estar disponível em algumas empresas que depois a disponibilizam. E repara, da mesma forma que quando nós pensamos em computadores, esquecemos que eles são, quer dizer, que se necessitam de um componente muito importante que é o processador. Só algumas empresas é que fazem processadores com a capacidade que há para aí, em meio das empresas. E claro que depois podes dizer, ah, e as empresas pequenas? As empresas pequenas não desenvolvem processadores, usam os processadores. Com a inteligência artificial vai começar a ser muito parecido, que é, os grandes avanços de inteligência artificial vão ser, por assim dizer, equivalentes a um processador, não é? Um produto, e depois as outras empresas usam isso. Usam como se compra um processador, como se compra um computador, vão usar um serviço na cloud. Elas não vão conseguir desenvolver software ao nível que estas grandes empresas conseguem desenvolver. Portanto, e isto levanta muitas questões. Levanta a questão do que é que as pequenas empresas fazem. Bem, as pequenas empresas vão usar o sistema de reconhecimento de voz da Google para fazer não sei o quê, para depois chamar um sistema de processamento de linguagem, se calhar da Google, não é? E como hoje em dia nós pagamos pelo software, pelo hardware, na cloud, não é? Uma máquina na cloud custa X por mês, chamar um serviço destes vai custar Y por mês. Pronto. E ninguém vai desenvolver, só meia dúzia de empresas é que vão desenvolver. Pode haver alguma concorrência, mas se calhar depois vai-se consolidar isto em três ou quatro companhias que têm todo o monopólio das grandes funções da inteligência artificial. E depois nós, eventualmente, podemos ter um ajuste, não é? Nós, pequenas empresas, podemos mudar a cor da chapa, mas não mudamos o motor, não é? Portanto, se calhar é isso que vai acontecer. Mas, acima de tudo, há aqui uma coisa muito importante que nós esquecemos, que é. Se isso acontecer, não é? Se a inteligência artificial é uma tecnologia assim tão revolucionária, como muita gente diz, e eu acredito que em muitas coisas vai ser, em muitas coisas vai ser, se essa tecnologia está na mão de só quatro ou cinco empresas, o que é que isso significa para o mundo? O que é que isso significa para a democracia? E, portanto, antes, mais importante que está, ou mais realista do que estarmos a pensar, vem aí um Terminator que nos vai matar a todos e que vai haver uma inteligência que nos vai dominar a todos. Não, há aqui um cenário muito concreto que não está muito longe, que é de haver quatro ou cinco empresas que dominam a tecnologia toda. E essas empresas respondem a acionistas, não respondem a nenhum governo. Não são eleitas democraticamente. E, portanto, poderá acontecer que há aqui um conjunto de pessoas que controlam uma tecnologia que é fundamental, enfim, é quase, reparem, uma analogia, embora diferente, que é a energia nuclear, mais que a energia nuclear, as armas atómicas. As armas atómicas, não é? São controladas por governos. Ainda bem, que nós esperemos que estejam controladas por governos. Mas imaginem que eram controladas por empresas privadas. Nós aí já ficamos assustados. Ora bem, eu não sei se a inteligência artificial vai ter um poder de, até de destruição, mas até de construção, mas terá certamente um poder económico enorme. Como é que nós o controlamos? Não é? E podemos até imaginar o contrário, que é, e se esse poder, que é assim tão grande, passa para organizações que nós não queremos que tenham, imaginemos organizações terroristas. Vamos supor que no limite acontece isso, é muito semelhante a uma organização terrorista tomar conta de uma ogiva nuclear. Pronto, isto, ou seja, talvez seja possa parecer um cenário um bocado assustador, mas estas questões são mais importantes do que as questões de que vem aí um Terminator ou que vai haver uma super inteligência que vai ultrapassar a nossa inteligência. Não, há coisas que se calhar nem precisam de muita tecnologia muito inteligente, ou seja, tecnologia sofisticada, mas não estamos a falar de coisas muito inteligentes. Não é? Por exemplo, a tecnologia do reconhecimento de caras. É uma tecnologia brutal. Permite reconhecer caras das pessoas em milissegundos. Enfim, é uma tecnologia de controle enorme. Isso vai estar em que mãos? De empresas? Ou é de um governo? Ou vai ser público para toda a gente ter? Como as armas nucleares, entre aspas, se equilibravam umas às outras, porque todos os big players tinham armas nucleares e, portanto, por isso é que não houve nenhuma guerra nuclear. Não é? Todos se equilibraram. O que é que vai acontecer? Imaginemos mais outras situações em que a inteligência artificial dá uma vantagem muito grande a alguém. O que é que isso significa? Como é que nós vamos equilibrar o jogo? Essa é uma das questões que eu acho que as pessoas têm de começar a pensar. E, portanto, esta questão das grandes empresas é relevante. Estas questões das grandes empresas versus pequenas empresas é relevante. E esta questão da democracia e do que é que a inteligência artificial pode representar como ameaça para a democracia também é relevante. E depois há outra questão que as pessoas também não pensam, que é muito, muito interessante, essa acho que é ainda mais, se calhar mais subtil, que é o facto de toda esta automação usar imensa energia elétrica. Nós estamos a usar energia elétrica, tanto para treinar estes modelos como para executar. Se nós realmente começarmos a ter mais e mais computadores a executarem estas funções automáticas, não é? Estarem a fazer estas funções de inteligência artificial, imaginemos. Reparem, é uma loucura de consumo de energia elétrica. As pessoas ainda não se aperceberam disso, mas grande parte do consumo elétrico hoje em dia já vem de data centers. Já são os data centers, já se representam uma percentagem significativa daquilo que é o consumo elétrico de um país. E, portanto, se nós somarmos a isto os carros elétricos e mais esta automação crescente, nós vamos ter aqui uma situação em que as necessidades energéticas destas automações vão ser tão grandes que também podem desequilibrar a economia. Isto está há 5 anos, talvez. 5, 10 anos. Mais do que, se calhar, os desenvolvimentos de inteligência artificial supremos, a tal singularidade, se calhar está há 50 ou 100 anos. Mas coisas muito reais, como a energia elétrica, está daqui a 5 ou 10 anos. Também ninguém fala disso. E, portanto, há aqui um conjunto de fatos que são engraçados, que são surpreendentes, que era importante começarmos a discutir e que eu acho que ninguém está a discutir. E pensas que uma forma de combater essa centralização da informação poderá ser precisamente o open source e abrir a possibilidade de ser utilizado por toda a gente? Sendo isto que não estamos a falar de uma arma nuclear, estamos a falar de informação e da capacidade de processamento da informação. Na tua opinião, uma forma de resolver e de combater essa possibilidade desta informação ser mal utilizada poderá ser abrir ferramentas que permitam qualquer pessoa fazer este processamento da informação ou fechar a possibilidade desse processamento? Isto não é só informação, não é? São ferramentas, não é? São ferramentas que processam informação, não é? São estas ferramentas inteligentes. Isto pode ser muita coisa, pode ser a capacidade, como eu disse, de reconhecer caras, não é? Quer dizer, tens um software que reconhece caras e tens câmaras que reconhecem todas as pessoas que estão visíveis, não é? Isto é um poder enorme, estamos a falar de uma coisa que é potencialmente uma arma enorme. Se nós associarmos isto a, por exemplo, a drones, não é? Imagina o que é teres um drone que reconhece a tua cara, e que vai atrás de ti para, enfim, te eliminar. Estamos a falar disso. Ou seja, senão, a partir do momento em que tu tens a capacidade de reconhecer caras, tu consegues, numa multidão, isolar uma pessoa e fazer uma ação sobre ela. Portanto, estás a ver o poder que isto é. Portanto, não é uma arma nuclear, mas pode ser uma arma perigosíssima. Portanto, agora, o que é que eu acho? Sim, acho que é porque é muito importante que o movimento do open source continue. Isso tem sido fundamental, isso tem ajudado imenso, imenso, a que a tecnologia, que o conhecimento seja democrático, mais democrático, não é? Portanto, hoje em dia as pessoas continuam a publicar. Continuam a publicar, continuam a passar essa informação. Algumas das grandes empresas publicam muito. Mas, por exemplo, ainda agora recentemente, acho que foi a Nature, que tentou começar uma publicação que já não era aberta, ou seja, já era paga, já reduzia o acesso à publicação imenso. Hoje em dia, grande parte das publicações de inteligência artificial na área de machine learning que são disponíveis online, ninguém paga nada, isso é verdade. Mas há muita tecnologia que não é publicada. Há coisas que são publicadas, há coisas que não são publicadas, que continuam no segredo dos deuses nestas grandes empresas. Portanto, mas acho que sim, acho que número um, sem dúvida, é continuar a apoiar o movimento open source de código e de escrita de resultados. E depois uma coisa que é muito, muito, muito, muito importante, e isso é uma das, talvez, das minhas principais batalhas, e já explico porquê, e por isso é que até te vou ligar já a um outro assunto, que é muito importante que as universidades não se deixem adormecer. Ou seja, é muito importante que as universidades continuem, que sejam estratégicas na formação dos recursos humanos, para que o conhecimento de ponta chegue mais rapidamente às pessoas, aos alunos, tanto de mestrado, como de doutoramento, como licenciaturas e bacharelados. Ou seja, nós temos de formar muita gente nestas áreas para que essa muita gente tenha capacidade de intervenção, tenha capacidade de criação. É assim que se conseguem os equilíbrios. Portanto, nós temos, de alguma forma, de garantir que as universidades se atualizam rapidamente os seus currículos, e que criam cursos atuais, cursos que se calhar vão precisar de ir buscar mais gente ao estrangeiro para os ensinar, né? como nós fomos buscar pessoas para a escola de verão de Machine Learning, LXMLS, vamos precisar se calhar de cursos um bocadinho ainda mais atirados para a frente, não só a pensar, digamos, a resolver as situações ou a tentar resolver necessidades atuais, como nós temos Machine Learning, mas começar a olhar mais para a frente. 5 a 10 anos. Ou seja, o que é que vão ser as coisas que vão surgir daqui a 5 a 10 anos? Começamos a ter cursos que preparem pessoas para isso. Nós, como país pequenininho, temos mesmo de pensar um bocado mais à frente, porque nós não temos a massa crítica suficiente para dar esses grandes saltos. Portanto, temos de começar a preparar massa crítica muito flexível para se adaptar a estas situações e para aprender rapidamente. Portanto, vamos precisar disso. E outra coisa, vamos precisar de trabalhar em rede. A Europa precisa de trabalhar em rede. Porque se deixamos apenas que sejam estas grandes empresas a produzir tecnologia, então estamos a deixar que sejam elas a controlar essa tecnologia. São empresas, como é óbvio, fazem muito bem. Nós, se calhar, vamos precisar ter uma coisa tipo um CERN, como há para a investigação na física das partículas, essas coisas todas, para a inteligência artificial. Isso já está a ser falado, tem de ser ainda mais apoiado. Pelo que percebo, já estás um bocadinho a tentar concretizar isso com a conferência Future of Computing. É um dos primeiros passos, vês dessa forma? Isto é, o Future of Computing é uma escola de verão, deixa-me só explicar rapidamente o que é uma escola de verão, que se pretende trazer formação na área daquilo que vão ser os computadores do futuro. Ou seja, nós podemos imaginar que os computadores que nós temos agora são, enfim, computadores que fazem parte de um percurso de evolução dos computadores. Nós sabemos que havia computadores diferentes há 50 anos, e, por exemplo, aquilo que eu acabei de referir, a esta situação em que nós sabemos atualmente que os computadores gastam muita energia elétrica, portanto nós temos de começar a ter computadores diferentes, computadores que são mais económicos, mas que podem ser mesmo eles próprios muito diferentes, que nem sequer utilizam os mesmos princípios de funcionamento que os atuais, para serem mais económicos, para serem mais eficientes. E, portanto, nós decidimos pensar numa escola que tivesse um impacto semelhante à escola de verão de Machine Learning, que já está a correr há 8 anos, que fosse numa área um bocadinho diferente, mas que fosse uma área fundamental, que é a área da computação, dos computadores. E, portanto, decidimos trazer um conjunto de especialistas, 3 ou 14 especialistas, para nos darem um curso de várias tecnologias podem ser as tecnologias que vão apoiar os computadores no futuro. E isto são coisas muito variadas, desde a computação quântica, que toda a gente agora começa a falar, e nós estamos a fazer aqui um curso de coisas que nós ainda não sabemos falar. Portanto, fomos buscar pessoas de outras universidades que já estão a trabalhar nestas áreas. Aqui na Universidade do Porto não haveria muita, não há tanta massa crítica, portanto nós decidimos ir buscar pessoas que nos viessem falar de computação quântica, que nos viessem falar de computação molecular, como é que tu usas moléculas para executar funções de transformação de informação, computação celular, como é que tu usas os mecanismos da própria célula, das células, digamos, vivas, não é? Para executar também transformações de informação. Podes imaginar que, por exemplo, o DNA é um programa de computador, que é até um complexo que até permite criar células novas e criar um ser humano, não é? Mas tem uma coisa muito importante, só para fazer aqui a ligação, é que do ponto de vista energético, os seres orgânicos, os seres vivos, os seres de carbono, são muito eficientes. Nós gastamos muito pouca energia, o nosso cérebro gasta muito pouca energia. E, portanto, há interesse em ver outros modelos de computação mais orgânicos ou mais analógicos. Por exemplo, está a ser agora muito procurado, ou está a ser agora muito desenvolvido, aquilo que se chama computação neuromórfica, que é uma computação que já não é tão... que está mais próximo da computação analógica do que a atual computação digital, não é? A computação digital utiliza basicamente zeros e uns, não é? E digamos, toda a informação tem de ser representada com zeros e uns, e portanto são estados binários, mas nós podemos representar a informação no formato analógico, ou no formato que tem algumas componentes analógicas, não é? E, portanto, são formatos mais eficientes do ponto de vista energético, a computação neuromórfica, vamos ter pessoas que nos vão falar disso. Computação química, que é quando tu usas reações químicas para representar informação, ou para representar processos de transformação de informação, enfim, uma série de coisas. Isto como objetivo de quê? De começar a estimular aqui a comunidade em Portugal a pensar a 5, 10, 15 anos à frente. Portanto, é uma escola um bocado especulativa, uma escola técnica, com alguma componente técnica, uma escola um bocado aberta, porque nós não estamos a fechar nisto só para alunos de Computer Science, é para ser uma escola abrangente, para que toda a gente consiga aprender alguma coisa, e que, no fundo, comece a colocar as pessoas já a pensar naquilo que são os desafios daqui a 5, 10 anos. Por exemplo, o desafio energético, que já referi, é um desafio muito importante para a computação. Mas também um outro desafio muito importante, e até temos gente em Portugal a trabalhar muito nisso, a professora Elvira Fortunato, trabalha na questão dos substratos que suportam a computação, mas substratos que sejam biodegradáveis, porque nós estamos a produzir imenso lixo com os computadores também, que é lixo, é lixo difícil de reciclar. E portanto, há aqui muitas questões associadas à computação que nós resolvemos começar a juntar e trazer especialistas para que nos viessem a falar aqui no Porto, do dia 25 de junho ao dia 29 de junho, destas questões, e pusessem as pessoas a pensar nestas coisas todas. E esperemos, o que é que esperamos disto? Esperemos que tenha um efeito semelhante àquele que teve a Escola de Verão de Machine Learning em Lisboa, que não é a LXMLS, há muitos anos, que é pôr pessoas, alunos de mestrado, alunos de doutoramento, a começar a estudar estas áreas, a não ter de partir do zero se tiverem interesse nestas áreas, a criar uma comunidade que pensa nestes assuntos, e a estabelecer já ligações com alguns centros de investigação no estrangeiro para, enfim, às vezes fazerem parcerias para poder passar algum tempo lá, em estágio, e no fundo dinamizar um bocadinho uma área que é um bocadinho especulativa, mas por outro lado vai acontecer, e se calhar estamos a ser um bocadinho ambiciosos, porque já estamos a pensar muito à frente, mas nós também acreditamos que quando começamos a pensar nessas coisas do futuro, não é? Esta escola é uma escola do futuro, vamos trazer muita gente para pensar de coisas que são realmente possíveis no futuro, mas que já têm implicações atualmente, e que podem começar a criar soluções e dar ideias para resolver problemas atuais. Só uma coisa que eu não referi, eu não expliquei o contexto em que esta escola apareceu. Esta é uma escola organizada pela UPTEC, pelo Parque de Ciência e Tecnologia do Estado do Porto, e é uma escola que surge num contexto em que a UPTEC está a tentar adicionar um valor extra à sua atividade, típica de ajudar as startups, de ajudar, digamos, a transferência tecnológica entre empresas e a universidade, a transversalidade de empresas. É uma nova forma também da própria UPTEC ter impacto no tecido académico e no tecido empresarial, trazendo, digamos, algo que não é tão imediato, mas que é mais, tem um impacto mais a médio prazo e, portanto, contribuindo para o desenvolvimento de novas ideias, de novas empresas, de uma forma um bocadinho diferente do que aquela que é apenas esperar que haja alguém com ideia, não é? Ou estimular apenas os concursos de ideias. Aqui não, aqui o PETEC está a pensar, ok, vamos olhar para daqui a 5 ou 10 anos ou 20 anos e vamos trazer gente para fazer aqui um brainstorming coletivo. E, portanto, eu acho que também é uma iniciativa muito, muito interessante, que eu acho que é o PETEC neste caso, como em muitos outros, está a ter um papel muito importante na cidade. Luís, nós ficaríamos aqui a conversar horas e horas, mas vamos ter que concluir. Sim. Por isso pedíamos agora algumas respostas rápidas, pode ser? Ok. Expectativas para os próximos 12 meses a nível do web? Sim, uma das coisas que eu acho que vai acontecer a nível do web é para mim, como, mais como programador, eu estou pensando mais não na utilização, não na utilização final, mas mais como programador, é que vão surgir uma série de ferramentas online de inteligência artificial ou de machine learning que vão permitir a muita gente começar a trabalhar e a desenvolver aplicações mais inteligentes. E depois isso vai ter como consequência aparecer uma série de aplicações que eu agora não consigo imaginar, porque as pessoas vão ter muitas ideias, mas eu desconfio que nos próximos 12 meses vai haver aqui uma explosão de ferramentas e depois nos próximos 2, 3 anos vai haver uma explosão de pequenas aplicações muito interessantes que fazem coisas muito engraçadas na área da inteligência artificial. E qual a app mobile que não dispensarias? Ah, isso é uma boa pergunta, mas eu acho que não é o Slack, certamente. O Slack é uma aplicação que a mim me deixa doido. Eu acho que a aplicação mobile que eu não dispenso hoje em dia, é engraçado, é a aplicação do Fitbit que eu adquiri recentemente. A minha namorada deu-me um Fitbit e eu agora estou a achar imensa piada estas aplicações de tracking pessoal de dados biométricos. Eu acho que é a aplicação que agora já não dispenso. E qual a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia? Eu uso muito o pacote de ferramentas da Google e acho que uma ferramenta que eu acho que é simples e que eu continuo a achar que é muito útil acaba por ser o Google Calendar, por muito simples que seja. Eu acho que o Google Calendar é uma ferramenta que funciona muito bem e continua a ser talvez a ferramenta que eu mais da qual eu dependo mais, até para me lembrar desta entrevista estava lá no Google Calendar. E um podcast ou livro fundamental? Livro fundamental, um podcast fundamental. Eu não tenho lido muitos livros porque acabo por passar grande parte a ler papers, mas um livro que tenho agora aqui na mesinha de cabeceira é um livro muito engraçado chamado Against the Gods, portanto, Contra os Deuses, que é uma história de basicamente como é que nós, seres humanos, deixamos de atribuir a causa de tudo o que nos acontece a entidades divinas, mas aos poucos fomos começando a estabelecer esta noção de probabilidades, de estatísticas, de contar as coisas, de ver o que é que acontece e o que não acontece, e quase desenvolver toda esta ciência da estatística e das probabilidades que nos permitiu dizer, ok, eu consigo raciocinar sobre o incerto e não tenho que admitir que existe um Deus que controla tudo. E acaba por ser um livro que eu tenho aqui, já o li há bastante tempo e agora peguei outra vez nele. E acho que é um livro muito, muito interessante para quem gosta destas coisas de machine learning, para quem gosta destas coisas de dados, porque retrata a forma como nós nos libertamos da lei divina e começamos a usar a nossa capacidade de observar o ambiente e de tirar estatísticas sobre o ambiente para fazer previsões sobre o futuro. Portanto, acho que é um livro muito engraçado. Podcast. Eu ouço bastante o Week on Talk, que é um podcast que agora não me recordo do apresentador, mas é o Week on Talk, é um podcast engraçado em que se discutem ideias de economia interessantes. Eu gosto sempre de ir ouvindo alguns podcasts de economia porque acho que é importante perceber como é que o Big Picture está a desenvolver, e esse é um dos que eu ouço, é o Week on Talk. E uma conferência a não perder nos próximos tempos? Ora bem, eu agora aproveito e acho que o eu diria antes que a não perder são as duas escolas de verão que de alguma forma estão envolvidas. Acho que o Future of Computing vai ser uma coisa completamente incrível. Portanto, o dia 25 ao dia 29 de junho aqui no Porto, na Faculdade de Belas Artes, acho que é absolutamente incrível. É uma coisa totalmente única. Acho que é não perder. Para quem está nas áreas da tecnologia e quer olhar um bocadinho mais para a frente, é não perder. E depois, mais tarde, já na terceira semana de julho, o LXMLS, como todos os anos tem acontecido desde há 8 anos para cá, em Lisboa. Acho que são duas coisas a não perder, sinceramente, pela substância que trazem e pela capacidade que têm de também gerar contactos para as pessoas. Portanto, isso eu aqui acho que apostaria nestas duas. E sugestão do próximo convidado? Sugestão para o próximo convidado. Há várias pessoas. Eu acho que uma pessoa que eu acho que gostaria que vocês ouvissem, talvez uma pessoa que vos dá uma visão diferente de tudo isto. Aliás, eu faria duas ligações já. Faria três, vou dizer rapidamente. Acho que o João Graça da Unbubble e o André Martins da Unbubble são duas pessoas que vocês deveriam convidar, porque além de os conhecer muito bem, acho que são pessoas que representam formas de pensar muito interessantes e acho que muito úteis para são pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, mas com formas de agir sobre o mundo muito positivas e diferentes, e acho que são duas pessoas que valia a pena ouvir. Outra pessoa que eu acho que faz sentido é Clara Gonçalves, a diretora do PTEC, que eu acho que também traz uma boa ideia, traz muito boas ideias e traz uma vontade muito grande de dinamizar não só o Porto, como a região Norte e mesmo Portugal, a partir da tecnologia, que acho que é muito interessante. Mas estas três pessoas, acho que eu aconselhava-vos a tentarem pelo menos falar com elas, que acho que haveria dar um podcast muito engraçado. Muito bem. Obrigado, Luís, pela tua participação no DesWeb. E nós voltamos no próximo mês. Ok, obrigado pelo este tempo. Gostei muito. Também.